Olá pessoas, está começando a quinta edição do podcast 9 Minutos. Eu sou o Caio Araújo e eu estou aqui com a Paula Isa. Paula? Paula? Paulinha? Paula? Bom, gente, pelo visto a Paula não vai aparecer hoje, mas podem ficar despreocupados que eu vou inserir as risadas dela digitalmente, tá? A primeira coisa que eu tenho que falar aqui é sobre os vários comentários que a gente tem recebido no Twitter, no Facebook, e isso é muito importante para nós, porque, para quem não sabe, 9 Minutos ele ainda é um projeto piloto, nós ainda estamos desenvolvendo uma metodologia, um formato. A gente não acha que os programas são perfeitos, que eles não têm nada a melhorar. A opinião de vocês é muito importante. Então continue mandando comentários de apoio, de críticas, que a gente lê todos. A gente não está usando nem e-mail para que essas conversas não fiquem privadas, para que todo mundo possa colaborar, entrar na conversa, xingar, discutir, ok? Como eu falei, eu tô sozinho aqui. Toca a música do Hulk aí. E a outra notícia triste da semana é que na última quarta-feira o nosso arquiteto mais famoso nos deixou aos 104 anos, às vésperas de completar 105. Mas ele deixou um legado muito importante pra gente. Começou aqui em Belo Horizonte, criou a Igreja da Pampulha, criou o projeto de Brasília, participou do conselho que concebeu a arquitetura do prédio das Nações Unidas. Então, ele foi um profissional muito importante pro Brasil, o Oscar Niemeyer. Felizmente, viveu muito tempo e deixou muitas coisas. Ele trabalhou até para lá dos 100 anos, e isso foi muito importante para que ele construísse uma coisa bem, bem interessante para a gente. É raro o Brasil ter um exemplo de profissional. A gente está muito acostumado a ver casos de corrupção ou de escândalo, que quando a gente tem um exemplo, né, de um artista reconhecido, é muito importante que ele seja lembrado e valorizado, mesmo depois de morto. It ain't no use to sit and wonder why, babe. You don't know by now. It ain't no use to sit and wonder why, babe. It doesn't matter anyhow. When your rooster crows. Como eu tô abandonado no dia de hoje, vamos falar sobre uma coisa que me interessa muito: websérie. Quem me conhece sabe que eu mexo com audiovisual, com videozinhos. E agora, no dia 17 de dezembro, sai a websérie NNX, que é uma ficção científica, onde você vai encontrar experimentos, cobaias, clones, em um universo meio experimental. Acho que vale a pena conferir. A gente vai comentar sobre ela aqui nas próximas semanas. The light I never know. In turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road. And I wish there was... E a próxima dica é para quem tá ouvindo o podcast ainda na sexta-feira. Na manhã, lá na galeria Inconfidentes, na Savassi, vai ter a última edição da Feira do Vinil de CDs Independentes desse ano. E aí eles vão homenagear, né, o Luiz Gonzaga, devido ao centenário dele. Vai ter a venda de vinis novos, usados, nacionais importados. E é uma boa opção para quem quer começar uma nova coleção. O evento vai ser na Rua Pernambuco, número 1000, das 10 às 17 horas, e a entrada é gratuita. When I was young, I never needed anyone, and making love was just fun. Pegando esse gancho musical, que a gente está no meio do podcast, eu me sinto no direito de fazer uma pequena observação. Deu para perceber que a trilha do programa tá bem depressiva, né? Tudo isso por causa da Paula, que não tá aqui hoje com a gente. E vai continuar assim até o fim. Logo hoje, que ela não tá participando, deu tudo errado, arquivo veio corrompido, eu tive que gravar o programa 3 vezes. E por isso eu vou deixar uma música que eu quero dedicar à minha co-âncora. Aí vai. Mas chega de depressão. O Natal tá chegando. Na quarta-feira foi inaugurada a decoração de Natal da nossa famosa Praça da Liberdade. E a última dica desse podcast vai não apenas para visitar a praça, mas também o Circuito Cultural Praça da Liberdade, que tem 8 museus funcionando e vão ter mais instalados nos próximos anos. E eles ficam abertos durante o dia e às quintas até às 22 horas, ou seja, dá para você viver a iluminação da praça e depois vai visitar o museu. Está na hora do tão esperado sorteio para ganhar o livro de Hobbit. Agora são 8h29, do dia 6 de dezembro de 2012. Vamos lá, e o escolhido ou a escolhida é a Bucris. Isso aí, Bruna Cris. Você ganhou o nosso livro. Você pode mandar o seu endereço, telefone, ou então, como a gente falou, se você quiser pagar a nossa cerveja, é só chamar que a gente entrega. Ok? Bom, gente, é uma notícia boa, né? Eu consegui, enfim, no final do podcast, tirar a Paula da cama pra vir falar um pouquinho pra gente. Fala, Paula. Pois é. Essa semana foi meio complicada pra mim. Eu nem participei da reunião de pauta. Na verdade, a gente nem fez uma reunião de pauta, né, Caio? É mais ou menos o assunto, mas eu não sei o que exatamente o Caio abordou. Então, esse podcast vai ser uma surpresa tanto para vocês quanto para mim. E eu posso dizer o seguinte, não é nada fácil ter 23 numa coluna de 90. Mas eu tô me cuidando, tô indo ao médico, vou fazer uns exames, vamos ver. Semana que vem acho que vai dar para participar de tudo. Em 9 minutos volta com força total. E eu tenho certeza que o Caio mandou super bem, né? É. Bom, gente, é isso. O podcast fica por aqui. E até semana que vem. Até. Tchau. Beijo.